autoestima pros irmãos. Tá faltando algo, tá difícil de encontrar atitude pra lutar. Falta mais ação, poder de decisão. Autoestima pros irmãos. Ei, você tem uma meta, irmão? Fala pra mim, projeta seu futuro ou não? Me diz aí, tem algum sonho ou acha delírio? Daqui a alguns anos, quem são seus amigos? Pense em muita coisa, menos no que vai ser. Nem liga pra ideia, foge do próprio ser. Sua sabedoria tá inflamada lá na esquina. Acha que é viagem, pensar em melhoria. Bote fé, é viagem, mas não é de back. É muito sério o assunto, a ideia procede. Debater seu problema, tá mais que na hora. Né, potoca, meu irmão? Vem, vamos embora. Hoje você planta, amanhã faz a colheita. A frase é clichê, mas perfeita. O agora define a vitória ou o fracasso. Arregace as mangas, haja sem cansaço. Tá faltando algo, tá difícil de encontrar atitude pra lutar. Falta mais ação, poder de decisão. Autoestima pros irmãos. Tá faltando algo, tá difícil de encontrar atitude pra lutar. Falta mais ação, poder de decisão. Autoestima pros irmãos. Quer testar alguém? Teste a você. Quer provar algo a alguém? Prove a você. O que você faz por merecer? Faz o quê? Pra luz no fim do túnel você mesmo acender. Quantas vezes vi irmãos da minha quebrada cair? Circuitou, testou o outro, hora extra, vai subir. Pensar nesse barato é bem triste, deprime. Não posso me abalar se é assim que é o regime. Vários que se foram na estrada da vida, guerreiros que tiveram a mente corrompida. Cadê a atitude? Cadê? Cadê o respeito? Cadê? Tá ali no prato. Vi, já é. Perdeu o direito. Direito de agir, de poder decidir, ir além. Se a trilha do sucesso fosse reta, todos iam bem. Um guerreiro preparado não dá mole na guerra. Batalha e dá o sangue pra ouvir essa ideia. Nas trincheiras do mundão, cada um na sua função. A minha é injetar autoestima no povão. Que não é nenhum super-herói, mas tem coragem. Força e luz a todo o meu povo, salve a irmandade. Tá faltando algo, tá difícil de encontrar atitude pra lutar. Falta mais ação, poder de decisão. Autoestima pros irmãos. Tá faltando algo, tá difícil de encontrar atitude pra lutar. Falta mais ação, poder de decisão. Autoestima pros irmãos. Quer testar alguém? Teste a você. Quer provar algo a alguém? Prove a você. O que você faz por merecer? Faz o quê? Pra luz no fim do túnel você mesmo acender. Tenha sempre em mente o sonho de vencer. A revolução começa com você. Sofredor da selva na fé, doidão. Autoestima pros irmãos. Cabeça erguida, meu irmão, não desista não. Autoestima pros irmãos. ADF em torneio, desejo então. Autoestima pros irmãos. Mais uma vez. Tá faltando